Metanauta, seja bem-vindo a bordo. Ei, que maravilha! Começando mais um Metanauta hoje, que delícia! E aí, gostaram da vinheta? Rapaz, eu amei, adorei, tá tudo maravilhoso. Olha, hoje é um podcast especial. É um podcast pra você que quer viajar. Não necessariamente viajar de férias ou a passeio. Pra você que quer viajar e que, de certa forma, essa viagem de longa duração ou até um pouco curta duração possa mudar sua vida. Hoje a gente vai falar sobre intercâmbio, então fica ligado aí porque eu estou passando por esta experiência de planejamento de intercâmbio e quero passar aqui para você que está me ouvindo algumas dicas e também alguns fatos e experiências que estou aprendendo a ter, ok? Então fica ligado aí e deixa rolar. Acho que o principal fator de fazer intercâmbio ou querer fazer o intercâmbio é um motivo. Isso é óbvio em qualquer situação. Não só de intercâmbio, mas também até quando você quer imigrar, né? Porque também é uma coisa que muitas pessoas fazem e, sinceramente, por N motivos. E a primeira cláusula disso é por que ir? Por que fazer intercâmbio? Muitas pessoas têm milhares de motivos. O principal deles é aprender uma nova cultura, uma nova língua, ou até mesmo usar essas duas ferramentas, né? Aprender uma nova cultura e língua no seu trabalho, em seu país de origem. Outras, como é o meu caso, quer ir estudar, viver naquele país e morar naquele país, né? Ou naquele continente, por exemplo, no meu caso é a Europa, né? E tá, pode ser também Estados Unidos, pode ser a Ásia, pode ser qualquer lugar do mundo, entendeu? Mas cada um tem seus motivos, né? Seja pela situação do seu país, seja pela economia, seja pelas oportunidades que são poucas. Enfim, você vai conseguir achar um motivo, óbvio, né? Pra começar toda essa trajetória que, de início, é muito bonita de se ver em vídeos, é linda demais. Você vê a galera, poxa, tô aqui em tal lugar, ah, como faz frio, ah, como faz calor, olha que coisa diferente do Brasil, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Tá. Isso aí é a parte bonita, a parte legal de um país diferente, em todos os países tem. Todos. Menos eu acho que a Venezuela agora e a Bolívia que estão meio ferrados lá, né? Ou em Cuba, não sei. Menos esses países aí, eu acho todos os países em si, eles têm uma coisa bonita, uma particularidade que é diferente do Brasil, até porque o Brasil em si é quase um continente, né? Então você que mora em um estado, com certeza não conheceu outro, então não sabe as particularidades do outro, deve ter mais ou menos ideia, mas quando você vai para outro país é uma coisa que vai bem mais além, bem mais diferente, principalmente se você for para os países da Ásia, que caramba, tem muita coisa legal para se ver. E logo quando você chega é maravilhoso. Enfim, vamos lá. Eu, quando comecei a pesquisar sobre intercâmbio, para onde ir, né, que é a melhor parte, eu pesquisei só países de primeiro mundo. Por quê? Porque, né, eu não vou pra Etiópia, nem pro Haiti, nem pra Joanesburgo, nem sei se Joanesburgo se enquadra, mas eu não vou pra países fodidos, eu quero ir pra um país, né, bacaninha, legal. Aí comecei pelo maior de todos e melhor, né, Estados Unidos, dá licença, obrigado, um beijo aí pro Trump, que tá me fudendo, né? Não deixando ninguém entrar, mas é isso mesmo, aquilo mesmo não muda nada. Mas, de certa forma, foi Estados Unidos que eu comecei a pesquisar. E para cada país, você sabe, tem regras de imigração, e seja imigração temporária, né? Ou seja, imigração permanente. Geralmente, Estados Unidos é o mais difícil de todos, mas eu quis começar pelo mais difícil mesmo. Mas a ordem, eu tinha até uma ordem quando eu comecei a pesquisar intercâmbio, pesquisar sobre quais países seriam bons para fazer intercâmbio, e quase todos são ótimos para fazer intercâmbio. Até Xangai é ótimo, Japão é ótimo. Enfim, depende muito do que você quer. A Europa em si é ótimo, entendeu? Menos a França, que todo dia tem um atentado diferente. Não, tô brincando. A França também é um país ótimo. Mas, brincadeiras à parte, sempre quando eu pesquisava um país novo, eu pesquisava assim, o lado ruim de morar em tal país. Por quê? Apesar de ser uma atitude muito pessimista, a gente tem uma mania de achar que só o nosso país é uma bosta. Não, não só o nosso país é uma bosta. Vários países de primeiro mundo têm seus problemas, que a gente acha que não tem, mas tem, e que eu, avaliando e vendo, teria uma noção assim, poxa, esse país tá, ele tem esses defeitos, mas tem essas qualidades. Fazer um balanceamento, até porque minha intenção de intercâmbio, como eu falei de início pra vocês, sempre foi ir pro intercâmbio e depois, né, viver lá. Essa é a intenção principal, tentar conseguir, né? É claro que, de início, você nunca sabe. Você nunca sabe. Eu posso muito bem ir pra lá pro país e odiar, entendeu? Querer voltar no outro dia, seja por qualquer motivo que seja. E nesse podcast hoje, que eu acho que vai ser bem longo mesmo, eu vou apresentar várias situações em que você pode evitar que você não goste do país. Mas vamos lá, por onde você tem que começar? Primeiro, como já falei, é pesquisa. Pesquisa muito sobre o país que você quer. Pesquisa primeiro os melhores países para fazer intercâmbio. Tem uma lista imensa, né? A maioria dos países da Europa se enquadra nisso, Estados Unidos se enquadra nisso, o Canadá se enquadra nisso. O Canadá hoje é um dos países mais fáceis e, infelizmente, um dos mais caros para você fazer intercâmbio, mas vale a pena. O Canadá é um dos melhores. Tem a Nova Zelândia também, que é muito bom para aprender inglês. Tem a Austrália, enfim, tem países pra caralho aí. Você pesquisa e pronto. Aí deu pronto, pesquisei. Tá, vamos lá. Poxa, esse país. Pra você ter ideia, na minha situação em pesquisar países, eu comecei pelos Estados Unidos, né? Ok, beleza. Só que eu dei uma volta no globo inteira. Eu fui Irlanda, depois fui Canadá, Nova Zelândia, Japão, depois Estados Unidos e depois voltei pra Irlanda, pra você ter ideia. Por quê? Porque eu sou apressado. E o mais barato é a Irlanda, enfim, aí por isso eu fui pra Irlanda. E eu vou te dar uma dica, se sua intenção é igual a minha, não se preocupe muito no país que você for começar. Porque você tendo o inglês, cara, o mundo é seu depois. O mundo é seu, entendeu? Da Irlanda você pode ir pra, sei lá, Inglaterra, você pode ir pra o Japão, você pode ir pra Nova Zelândia, sim, você pode conhecer vários países a partir do primeiro. Depois disso você segue adiante e vê o que você quer, mas bote isso na sua cabeça. O seu primeiro passo é o primeiro país. E se você não conseguir se estabelecer lá, seja lá, só não queira se estabelecer ilegalmente, porque vai ser foda depois ir pra outro país. Tente ficar o mais legal possível. Claro, quem sou eu pra falar isso, sendo que quando eu comecei a tentar o primeiro país, minha intenção era ficar lá ilegalmente, que no caso era os Estados Unidos. Mas enfim, a gente vai chegar até essa parte da história dos Estados Unidos, calma aí. Aí tá, pesquisou, viu os males e os benefícios do país, vê se é fácil ou não é fácil imigrar e depois ficar, porque é possível você imigrar, trabalhar, ficar, tem vários tipos de vistos. É bom pesquisar também os tipos de vistos do país que você for. Você vai ser quase um consultor de intercâmbio quando você sair disso, de tanta experiência que você vai ter. Mas vamos lá. Você, depois de pesquisar, vai pesquisar preço também, né? Porque é bom, vai ter que consultar muitas agências. Uma dica que eu te dou é que não entre em contato com a agência. sempre tente só apressar o preço. Não ficar... Porque assim, a agência vai começar a te prometer muitas coisas de início. Seja o mais cético possível. Não queira cair no conto de Alice, não, porque é complicado. Tá, eu vou começar por onde eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar pelo Canadá. O Canadá é um país maravilhoso. Apesar de agora de estarem recebendo mais imigrantes ilegais, né? Por causa de refugiados, etc, etc, etc. E consequência disso também tá tendo muitos ataques terroristas, até porque a ISIS vai no meio desses refugiadozinhos, né? É um país maravilhoso pra se viver, é seguro, tem todo aquele blá blá, bonito, bonito, bonito. Só que é caro. É caro pra você ir. A depender da agência, chega até 25 mil reais o pacote inteiro, é caro pra caramba. Então, se você não tem muita grana, cara, não comece pelo Canadá, porque é caro passagem, é caro dólar, é caro serviço. Então, você tem que pensar mesmo se vale a pena, né, o Canadá. Eu comecei pelo Canadá e quando vi o preço, já desanimei. Há vários programas de imigração pro Canadá. Só que, pra você imigrar lá, tem que estar com inglês legal, tem que ter feito o IELTS, enfim. Se você não sabe nada de inglês, não tem nenhuma formação de TI, ou não tem nada assim, sabe? Se você não é ninguém, Zé ninguém acho que é uma palavra muito forte. Se você não tem nenhuma qualidade específica em que o Canadá precisa, tá lá, tem uma lista lá imensa de coisas que o Canadá precisa, de profissionais que o Canadá precisa, valeria a pena você tentar. Também tem um programa de pontos que o próprio Canadá tem também na imigração, enfim. Tem muita coisa boa no Canadá que pode baratear o custo da imigração pra lá. Só que ainda assim fica caro. Eu pesquisei o preço pra estudar. Estudar normalmente tu é trabalhar e é caro. Sem contar que é um processo lento. Mas enfim, dá média 25 mil, 30 mil reais aí pra garantir que tudo dê certo lá. Okay. Depois do Canadá, eu fui para Nova Zelândia. Nova Zelândia é um pouquinho mais barato, mas ainda assim fica caro. Por quê? A passagem é quase 5 mil, é caro. E outra coisa, antigamente era a melhor opção para você ir. Até um pouco melhor que os Estados Unidos, ó, eu me atrevo a dizer. Porque você tinha opção depois de trabalhar, ficar lá. O brasileiro é bem aceito lá por causa de um acordo econômico e tal, você pode ficar 3 meses lá. Todo ano, acho que em setembro, eles fazem um sorteio, não. É tipo assim, a galera corre atrás no site, preenche uma ficha na imigração pra concorrer um visto de trabalho e estudo. Você fica lá um ano, trabalha acho que 9 meses e tira 3 meses de férias, acho que é mais ou menos isso. E aí era uma opção boa. Entendeu? Mas é muito concorrido mesmo. Mas Nova Zelândia é bom pra caramba, não vou mentir não. Você pode conseguir lá muita coisa. Tem muita gente lá que fica legal e tal. Tem muito indiano pra caramba lá, pra você ter ideia. Mas lá você pode crescer lá. Inclusive, depois da Irlanda, talvez eu vá pra lá. Talvez, não sei, né? Nunca se sabe. Tá, depois tem os Estados Unidos que eu pesquisei. Os Estados Unidos é muito barato você. Muito barato, por quê? A passagem é de 1.000 a 2.000, no máximo 3 mil reais numa estação de grande demanda. Você precisa do visto americano e eu não consegui obter. Fui para Recife, tentei tirar o visto, é 560 reais mais ou menos para tirar o visto americano. Não consegui tirar o visto e acabei desistindo nos Estados Unidos. Mas era muito barato. Em média você só precisaria juntar uns 2 mil de passagem, mais uns 11 mil de dinheiro para levar, né? Porque você iria na situação de turista, né? Bem entre aspas, e depois ficaria ilegal lá, né? Sendo que você teria um visto de no máximo 3 meses. Aí você poderia aplicar lá depois de 3 meses, ou até um pouquinho. Logo quando você chegasse, um mês depois, 2 meses depois, não, eu quero ficar mais tempo. Você ia lá na imigração e falava, não, eu quero ficar mais tempo, eu vou estudar e tal. Se eles dessem permissão, você ficaria mais um ano lá, né? Mas comprovando que você tem dinheiro pra ficar mais um ano lá, todos os documentos certinhos. Caso não, você iria ser convidado a se retirar do país. Muita gente vai, gosta, fica lá, é legal, não tem problema, poderia trabalhar, ter uma vida boa, inclusive, poderia conhecer os Estados Unidos todo, mas enfim, é perigoso. Seria muito ruim depois se você fosse pego e tal. É claro que não é que nem naquela novela América que um policial vai para o papers, please. Não, ele não vai ficar, não é assim não. Mas pra alguns tipos de coisas que você precisasse, né? Você precisa do visto americano, lógico, óbvio, evidente, né? Se a polícia te parasse, por exemplo, seja por qualquer coisa que você tenha feito, né? E você não for um cidadão americano ou não tiver um visto válido, eles vão fazer perguntas. E talvez você não saiba responder, seja por seu nível de inglês ser quase zero, enfim. E sem contar que você precisa ter alguém lá, né? Pra te instruir de início. É bom, é recomendável, né? Porque você indo lá sozinho, sem nada, sem planejamento, sem nada, é meio complicado, no mínimo perigoso, muito perigoso. Tá, e aí vamos pra Europa. Eu dei essa volta toda pra ir pra Europa. A Europa é um país maravilhoso. País, ó, é um continente maravilhoso. Só que, nem todo país da Europa fala inglês. Se a sua intenção é falar outra língua, por exemplo, você quer falar italiano, você não vai pra França, né? Você vai pra Itália. Enfim, minha intenção é falar inglês e Dublin, na Irlanda, foi a opção mais barata. Tinha Inglaterra, né, lá em Londres, só que é caro. A opção mais barata foi, foi o nosso querido Dublin. O preço é daquele jeito, cara. Não é nem tão barato, nem tão caro. Hoje em dia tá quase a mesma coisa pra Irlanda. Nova Zelândia tá 21 mil, mas a depender da passagem chega a 26, né? Enfim, você quer um modelo básico de quanto mais ou menos você vai gastar nessa empreitada de qualquer intercâmbio? Vai ser mais ou menos 25 mil reais. 25 mil ao todo. Então, se você tem uma grana boa, ou se você conseguir uma condição de pagamento boa, com passagem incluída tudo, então você consegue. Sem contar que depois de muita pesquisa de preço, muita pesquisa de males ou benefícios, e tudo isso junto, você tem que primordialmente, enquanto estiver aqui, tirar uma coisa chamada passaporte, que, porra, não, você não sai do país sem passaporte. A não ser que você for passear pelo Chile, América do Sul toda. Ah, inclusive o Chile é um ótimo país pra quem, sabe, só quer passear. Ou quer viver num país de cultura que se fala espanhol. O Chile é um ótimo país. É um dos melhores países da América do Sul. Não vou mentir. Ou então você vai pra Espanha mesmo e foda-se. Mas enfim. Ok, deixa eu ver. Acho que é só isso mesmo, por onde começar. Aí, como se planejar? Bom, primeiro vamos falar de financeiramente. Dinheiro, cara. Dinheiro é uma coisa foda aqui no Brasil pra se ganhar. Mas se você for rico, então pode dar pause nesse podcast e corre aí e pesquisa. Se você for fudido, como eu, tem que saber juntar dinheiro. Eu sacrifiquei muita coisa pra juntar dinheiro. Deixei de sair muito, não gasto com qualquer merda. Enfim, você tem que ir, né? Você tem que ter, estipular valores e ser tudo na ponta da caneta mesmo. Tudo na ponta da caneta. Eu até falei no primeiro podcast, bem desanimado lá, que eu tinha colocado no Nubank. O Nubank é um cartão maravilhoso, porque você controla suas finanças por ele também. Você sabe quanto você gastou e quanto você vai pagar. Não tem que ficar esperando uma surpresa vindo do correio pra te fuder. Você sabe na hora e na hora mesmo você pode pagar depois, então não tem problema nenhum, cara. Mas, enfim, se você ganha mais que um salário mínimo, você consegue juntar numa boa a grana, junta aí uns, sei lá, a depender. Eu comecei juntando 600 por mês, porque eu ganho um dinheiro extra aí e tal. Comecei juntando 600 por mês. Hoje eu junto mais ou menos 800 por mês. Isso com a parcela de pagamento que eu tenho do intercâmbio. Então eu já consigo manter o que eu ganho juntando. E como eu tô numa poupança, vai gerando também e já com dinheiro para conseguir de passagem e euro junto. Enfim, eu demorei mais ou menos 2 anos para conseguir isso. Eu ganho mais que um salário mínimo, mas não muito mais, entendeu? Por exemplo, acho que uma média boa pra você juntar é 2 mil por mês, se você tá com muita pressa. Porque aí no final do ano você já tem 24 mil reais, né? 12 vezes 2, 24. E aí você, né? Enfim, o aconselhável é 2 mil. Se você não é rico e não tem 2 mil por mês pra juntar, então junte o máximo que você puder e gaste o mínimo, só o que você realmente precisar. Eu ainda fui mais difícil, eu tenho namorada, então a gente tem que sair. sair, tem que ter lazer, enfim, você tem que, né? E aí, quando você tem namorada, você precisa dar presentes e tal, então tem que ser tudo estipulado, tudo regrado no máximo possível. Hoje em dia, eu tenho sorte de não pagar plano de saúde, o meu trabalho paga pra mim, eu tenho sorte de não pagar transporte, porque o trabalho paga pra mim, enfim. Então, tenho várias coisas aí que me beneficiam e que me ajudam a juntar dinheiro. Então, planejamento é tudo. Uma boa dica é você fazer modelos de economia de dinheiro. Tem vários aí na internet. Tem um programa que você junta R$50 todo mês, mas no caso você junta 50 no mês e você junta 100 no outro 150 e assim por diante. No final você vai ter um valor bem significativo, né? E nem vai perceber, porque juntou bem aos pouquinhos e no final é um pé de meia, né? Mas enfim, tem que fazer seu pé de meia de forma certa, não gastar dinheiro. E por favor, quando você vê sua conta bancária cheia, não faça merda, não gaste tudo, porque a pessoa fica tentada a gastar. É sério, eu fiquei muito tentado a gastar a grana que eu juntei e por favor, não façam isso. Vamos lá, outra coisa, eu ia falar agora sobre como você planejar emocionalmente. Emocionalmente também conta duas coisas. A primeira é você, se você é muito apegado à sua família, é bom que você vá e volte, ou que não, você nem vá. Se você é muito apegado à família, mãe, pai, tio, filho, irmão, ou enfim, sua família precisa que você esteja perto pra, sei lá, cuidar. Cada um tem seus problemas, ema. E, enfim, aí é cada um com seus problemas e, né? Mas se você não tem, aleluia. Eu tenho namorada, só que ela já está ciente da minha partida. Então, já é um menos. Claro que a ficha não caiu ainda, eu não peguei, eu não tô no aeroporto, eu não tô há um mês pra viajar, então fica meio foda isso. Inclusive eu fiz esse podcast pra relatar depois minha viagem, minhas experiências e tal, e você vai acompanhar aqui com a tag de intercâmbio, né, enfim. Esse é um dos primeiros, é o primeiro, enfim. Mas o quê? Emocionalmente é isso, se preparar. É claro que a ficha só vai cair mesmo, cara, quando você tiver com a passagem na mão e tudo certo e a mala pronta. Até lá não cai nada, você é o mesmo. Cheguei esse ano, no início do ano, eu falei, caralho, eu vou mudar minha vida daqui a alguns meses e parece que eu não me preparei nada. Mentira, eu me preparei, mas porra, parece que ainda falta tanta coisa, mas enfim, não falta tanta coisa assim quando você realmente pensa muito. Outra coisa, antes de ir, se você demorar um bom tempo, como eu demorei 2 anos, estude inglês, tente estudar pelo menos um pouco do pouco do pouco da língua que você vai estudar no outro país. Porque se você for zerado, cara, você vai se ferrar. Não tenta ir zerado não, zerado de língua não. Pô, foi italiano, japonês, enfim. Tenta pelo menos aprender o suficiente pra pedir uma comida no McDonald's. Se você conseguir fazer isso, já tá ótimo, entendeu? Uma experiência legal que eu tive quando eu fui pra Recife tentar tirar o visto americano foi que eu fiquei num hotel onde só tinha turistas. Eram todos europeus, mas falavam bem inglês e tal. E eu conversei muito com eles em inglês. E não sei se eles estavam puxando o meu saco ou não. Elogiaram o meu inglês e tal. Falaram, não, você tá com... só tá com alguns errinhos, né? Mas... porra, você consegue se comunicar, então. Se você conseguir se comunicar, meu amigo, já é um pulo. Acabou. Não conseguindo aí, né, você tem que ralar. Pelo menos aprenda algumas frases, né, de ajuda, de informação, de situações que podem acontecer e que vão acontecer. Porque você vai pra um lugar que você não conhece nada, você não tem base de nada, e mesmo que seu smartphone tenha o melhor mapa do mundo, a informação direta e pessoal é sempre a melhor. Bom, enfim, esse é o planejamento daqui. Outra coisa que você pode fazer enquanto tá aqui, tá juntando sua grana, trabalhando, tal, é pesquisar. Ver vídeos na internet sobre o local, sobre o próprio intercâmbio, ver, ouvir e ler blogs de pessoas que já vivenciaram isso e sempre tá ligado nas informações da imigração, porque pode ser que valha a pena ou não você tá indo. Por exemplo, eu tive a sorte de desistir da Nova Zelândia. Por quê? Porque antigamente era possível você estudar, né, estudar, trabalhar, depois se você fosse competente, né, entre aspas, que isso é muito variável, se seu chefe te achasse competente, ele poderia assinar pra te contratar e tal, né, e você ficaria com visto de trabalho e tal, depois ficaria fixo com o tempo e tal. Hoje não tem mais isso, acho que mudou agora as regras de permanência no país. Claro que se você for brasileiro, né, você pode dar seu jeitinho aí, todo mundo dá, e é isso aí, não muda nada, é aquilo mesmo. Mas aí depende muito, cara. Eu vou ser sincero com você. Mas ainda bem que eu saí da Nova Zelândia. Desisti daí, eu vou pra Europa mesmo, tá bom demais. Eu coloquei aqui fisicamente. Fisicamente é, na verdade, saudavelmente. Não sei se existe essa palavra. Antes de você sair do país, procure todos os médicos. Faça todos os exames. Faça todas as cirurgias que você puder e quiser. Porque quando você for pra outro país, vai ser caro. Vai ser caro pra caramba. Medicina em outros países, apesar de serem boas, são caras pra caramba, entendeu? Então não vale a pena. Por exemplo, dentista, eu mesmo arranquei os sisos logo aqui, e só arrancando aqui já foi caro. Imagina em outro país, entendeu? E minha cirurgia foi quase considerada de quase risco. Porra, tirar um dente de quase risco é foda. Enfim, imagine um país em que o seu médico vai falar em inglês e você tá zerado da língua, não sabe porra nenhuma, né? Então vamos pensar aí. Então todo tratamento, todo tipo de exame que você puder fazer aqui pra averiguar se você tem alguma doença ou se você tem algum problema de saúde é bom. E por favor, se cuide, né? Tente ser saudável pra pelo menos quando chegar lá não passar mal, morrer. Até porque a comida que você vai comer em outro país é diferente, né? Então, vamos pensar um pouco aí nisso. E a última quesito é se planejar rapidamente. Rapidamente é como você ser efetivo em tudo que você fizer. Como é que eu posso falar em relação a isso? Cara, você tem que fazer isso? Faça. Não deixe pra depois, entendeu? Ah, eu tenho que começar a estudar inglês. Estude inglês. Ah, eu tenho que ir no médico pra ver o oculista. Vá no oftalmologista. Vá no oftalmologista. Ah, tem que fazer isso. Vá. É diante de tudo que você tem que fazer no Brasil. Não deixe nada por última hora. Não deixe nada. Converse com seu agente. Tire toda a dúvida que você tiver e que não tiver. Se você puder, até invente dúvidas. É sério, porque vão aparecer e você vai querer evitar todo tipo de problema no final. Acredite, todo tipo mesmo. Eu já... se você for pesquisar e tal, e acompanhar blogs e tal, canais no YouTube que tem milhares sobre intercâmbio, a maioria das suas dúvidas vão ser tiradas. Mas é sempre bom você reconfirmar suas dúvidas com seu agente, porque é o cara que trabalha pra isso e que é o que você está pagando pra isso. Claro que ele não vai ser seu escravo, mas no mínimo tirar suas dúvidas é quase que uma obrigação dele, né? Enfim, é desse jeito aí que eu encerro, porque eu acho que dúvidas só pesquisando, cara. Pesquise. Eu não sou o cara certo pra falar isso, mas eu vou dizer por experiência própria. Tá sendo muito gratificante e trabalhoso juntar tanto dinheiro pra um sonho que é incerto e que, mesmo eu vindo em vários vídeos, em vários blogs, que é maravilhoso, que pode dar certo e tal, ainda me passa um certo medo, e eu acho que isso é natural, enfim. Mas acho que o ponto principal é determinação. Se você está determinado, se você quer isso mesmo de todo o seu coração, então corra atrás. Eu acho que só vai trazer mais experiências para você. E em relação ao intercâmbio, eu pessoalmente acho que vai trazer mais benefícios do que malefícios. Isso eu posso te dar toda certeza, né? E enfim, pesquise sobre a agência de intercâmbio, veja o feedback. Tem vários lugares que falam Reclame Aqui, tem vários sites e tal que falam sobre o Reclame Aqui, sobre como se pode negociar e renegociar. Enfim, procure os melhores lugares, tem agências na internet também. Pesquise muito, muito, muito e muito. Aí só depois você vai ter certeza. A média de grana é 20, 25 mil. Enfim, essa é a média. Claro que tem opções mais baratas, mas por menos tempo, e que depois você pode até adiantar lá. Enfim, tudo depende de você, do seu perfil. Se você acha seguro ficar menos tempo, se você acha seguro ficar mais tempo, tudo depende de você e de como você vai averiguar as coisas, entendeu? Eu não posso falar que a minha opinião ou como eu escolhi ir é melhor que a sua, mas eu posso te dizer que, independente de qual for a sua decisão, talvez seja melhor pra você. É só isso mesmo, só isso mesmo. Eu gostei muito de ter gravado esse podcast. Vai ter continuação, com certeza. Vai ter várias experiências que eu vou falar durante os outros podcasts. Vai ter também podcast também no país que eu vou fazer, né? Que eu vou também, eu espero, né, fazer lá também. E, cara, corre atrás. Corre atrás que vale a pena, pode ter certeza. Eu tô correndo atrás há 2 anos, pesquisando muito. Faz 1 ano que eu pago o intercâmbio, pra você ter ideia. E tô mega ansioso pra ir. Não vejo a hora e, sinceramente, não estou contando os dias, nem as horas, nem nada. Mas estou trabalhando o máximo pra conseguir com que tudo dê certo. Bom, muito obrigado pela sua paciência em me ouvir. Esse foi mais um Metanauta. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.